atenção estabelecida 56 km por segundo. Ela herda mais paciência, respiro fundo. Sou sick, já tá nativa, só baixando as raridades. Em busca de um som bombom pra desenvolver uma base. Enquanto baixa, abro Orkut pra ver as novidades. Divulgar o sub louco, fazer novas amizades. Mas às vezes nas recentes algo me chama atenção. De novo, o nome desse ramelão. O que será que ele procura? O que será que ele perdeu? Não sei se vá, tá querendo ser eu, mas desencano. Deixa eu ali ver minhas mensagens, só os spam manjado e o convite pra comunidade. Eu adoro a fulana, mas ela mesma é a dona. Apenas mais uma iludida querendo sua fama. Que tem foto que engana, tem foto que difama. Na internet é estranho, todo mundo se ama. Todo mundo é bacana, todo mundo se adora. Bem diferente do que eu vejo lá fora. Que malandro tira peito, chupa o peito, faz biquinho e tira foto. Fiz exibe de Nike, de carro, de quatro, de moto. Preconceito é explícito até no Budipoque. Lá não existe gordo, esse foda. Todo tempo o povo reclama que o que ganha não dá pra nada. Mas nem pensa em abrir mão de pagar a maldita banda larga. Também aliado, sempre lembra do seu irmão. Divulgar o som e clica ali pra gravação. Ficou chique, bem produzido e vai pra net. Na página do Sub Louco é só pancada rap. Na rede, conexão, só buscando esquema. Atando os contatos sem zica, sem problema. Só os baratinho pra viver no virtual. Tem gente que se complica no Orkut e passa mal. Aquele minha garota é meio estranho. Será que ela está me traindo com tal fulano? Ou com seu vizinho, porque ali tem via rádio. Foi ela que passou a MSN, seu otário. Presta atenção que sintonia é complicado. Tem muitas garotinhas, não tem porque é embaçado. E no cyber, da rua 20 ali é mó febre. Mas logo na sequência vem chegando os moleques. Jogar o golpe strike, o moleque não se ilude. Minha lida agora é chique, na verdade não é rude. Por isso que o vírus pegando e contaminando. E muitas pessoas na net estão mostrando. Tá mostrando. Leva pra matar. Leva pra ter matar. Virou-se. Tudo isso não há qualidade em todas as redes nacionais, a internet. Dominar o seu Orkut, bagunçar o seu MySpace. Cê lembra quando cê leu um recado estranho com o nome da sua mina, dando que ela de malandro. Foi eu que escrevi o meu chamou de adoro. Amanhã às 8 na praça, tá tudo marcado. E seu depoimento, chorei de tanto rir. Agorzinho, como cê pode me trair assim. Na sequência, lancei uma foto sua numa praia. Gosto de chuva, de brinquedo, sou você com a vontade fora. Lembra, quero a monarca que eu fiz batia o gladiagem do filho. Não se compara com o da Vinci. De vez em quando o Freak derrubar o seu PC. Veio montado no cavalo de Troia só pra você. De vez em quando tem uma queda por HD. Corrompo programas e arquivos desse porquê. Foi embora e tava o seu no seu sistema. Te deixo cabreiro doidão pra chutar a mesa. Tem recado novo chegando em depoimento. Vou entrar com medo e inverter o procedimento. Eu quero ficar com você, me faça seu orgulho. Me deixe um recadinho bem bonito mais frente. Quando quiser encontrar é só você. Está no ar.